junto a ti quer descansar de tudo que passou no fundo, de tudo que sofreu para ganhar o céu, de todas as vezes que foi tão humilhada só por amor a ti. Mas eu tenho júbilo, nanana, hey! Se abre, veja a sua glória. Anjos a dizer: é santo, é santo, é santo, é Jeová. Adora, Senhor. O céu se abre, veja a sua glória. Anjos a dizer: é santo, é santo, é santo, é Jeová. O céu se abre, veja a sua glória. Anjos a dizer: é santo, é santo, é santo, é Jeová. O céu se abre, veja a sua de sair dessa unção. Olha, o mistério da adoração que chega até o trono da graça de Deus é aquele que vem de um coração quebrantado. Que você possa entregar ao Senhor um coração quebrantado todos os dias. Amém? Glória ao Senhor! Vamos adorar ao Senhor!